Glória ao nome do Senhor. Você sabe que tem, vamos chamar, a gente diz um princípio que é uma lei imutável. Na palavra de Deus, uma lei que não muda nunca. Que a quem muito é dado, muito será cobrado ou exigido. E é óbvio, uma pessoa que tem, por exemplo, menos condições de conhecimento de Deus, Deus vai cobrar menos dela. Quem tem muita experiência com Deus e conhecimento prático de Deus, Deus vai cobrar mais dessa pessoa. Isso é óbvio, porque Deus é justo. Por exemplo, às vezes as pessoas ficam preocupadas. Ah, pastor, quando morre um bebê, o que vocês acham que Deus vai fazer? Quando morre uma criancinha de um mês, dois meses, ou morre ainda no ventre materno, Deus não é injusto, Deus não pode cobrar de um bebê o que cobraria e cobrará de nós, por exemplo. Entenderam, meus irmãos? É isso que a gente está dizendo, a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu quero mostrar nessa manhã, os irmãos, sobre dois homens que tiveram das maiores experiências com Deus. E tiveram um fim trágico. Abra comigo a sua Bíblia. No Êxodo capítulo 24. Eu vou ler três passagens da Bíblia inicialmente. Êxodo 24, 10. Hoje, como quinta-feira também, eu estou falando sobre o temor ao Senhor. De a gente temer a Deus. O temor produz fruto, e o destemor, ou a irreverência, produz seus frutos também. Cada qual tem consequências. Diz ali no 24, 10. Olha ali. E vieram e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Quem é que viu o Deus de Israel? Veja o verso 9. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Vamos ao 24:1. Volte, ó, comecei a ler de trás para frente. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Depois só Moisés subiu ao alto da montanha. Aos demais foi dito: adorai de longe. Depois esse pessoal viu Deus. Entendo que não na totalidade de Deus, porque a Bíblia diz que ninguém viu a Deus, mas eles viram, observem, irmãos, como que um pavimento de pedra de safira. Safira é verde, né? Quem aqui entende mais de pedras? Azul, claro, azul, porque diz que é parecido com o céu, dizia aqui. Veja, eles tiveram uma experiência que poucas pessoas tiveram nesse mundo, ver, vamos dizer, um certo brilho da glória de Deus azulada. Vamos um pouco adiante. Vamos ali ao capítulo 28. Um pouquinho adiante aí na sua Bíblia. 28, 1 e 2. Eu vou falar desses dois homens, tá? Nadab e Abiú. 28, diz assim 1 e 2. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e os seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para que me oficiem como sacerdotes, a saber, Arão e os seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Mas vejam, eles tiveram uma experiência de ver algo grandioso. Agora eles são escolhidos, esses dois moços, filho de Arão, são escolhidos juntamente com seu pai para serem sacerdotes. E agora nós vamos ao assunto propriamente de hoje. Pouquinho adiante, Levítico. Pouquinho adiante aí na sua Bíblia, Levíticos capítulo 9. Bem pouquinho adiante, próximo livro. Veja Levítico 9, verso 23. Eu estou começando passo a passo, para a gente ver a história desses dois moços. Eles estão de novo nesse momento aqui que está acontecendo, o dia da inauguração do tabernáculo, que era aquela tenda onde Deus vinha em forma de nuvem, muitas vezes em forma de fumaça. Diz ali no 23. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e saindo abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto, aquela oferta e o sacrifício, e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou, prostrou-se com o rosto em terra. Você está vendo na sua Bíblia agora? Esquece agora esse que está em negrito aí, separando. Isso aí não existe no texto original. Essa divisãozinha e o subtítulo, tá? Esquece isso aí. Então eu vou ler de novo. O pessoal viu a glória de Deus, veio o fogo do céu, todo mundo se ajoelhou para adorar a Deus. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara o Senhor. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Então falou Moisés e Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou, acabou de morrer dois filhos dele, ele ficou quieto. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do acampamento. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial do acampamento, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos, aos outros dois filhos agora que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: não desgrenhareis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor levantou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra do Senhor. Você lembra o que nós lemos? 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, no início do culto. A hora de chegar o juízo começa pela casa de Deus. Irmãos, quando a gente começa a meditar nisso tudo, se você ainda não está com certo medo, vamos chamar um medo bom no seu coração, eu acho que até o final da pregação você vai ter esse medo bom, que a Bíblia chama de temor. Tem um medo ruim que traz tormento, a Bíblia diz, né? Mas o medo bom traz respeito. Se um filho, por exemplo, ele tem temor a seu pai e a sua mãe, ele vai fazer de tudo para não envergonhar pai e mãe, certo? Eu falei aqui quinta-feira à noite que o meu pai poucas vezes precisou me bater. A minha mãe era mais diferente, ela precisava 2, 3 vezes por dia. Não por causa dela, tá pessoal? Porque ela era uma santa mulher, viu? Porque tinha uns filhos complicados em termos de filhos bagunceiros mesmo. Sabe, o meu pai só olhava para nós. E ele era muito mais severo que a minha mãe. Ele raramente precisou nos dar uns tapinhas ou bom, vamos deixar para lá. Entenderam, irmãos? Bastava um olhar. Alguém aqui é desse tempo que o pai só olhava e era suficiente? É ou não é? Vejam. É, todos os mais velhos aqui são, né? Pois esses dois moços, irmãs, eles perderam uma coisa fundamental na vida de um ser humano. Eles perderam o temor a Deus. Mas quem eram esses Nadab e Abiú? Quem eram? Vocês viram? Quando receberam os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, tinham saído do Egito. Eles viram o mar se abrir. Eles não eram uns guris novos, não. Não era adolescente, não. Eram homens já experientes. O tio deles, o Moisés, já tinha mais de 80 anos. O Arão era mais velho. O Arão, irmão de Moisés. Então, esses moços, pode ser que tinham moços 40, quem sabe 50, quem sabe 60 anos. Eles conheceram, eles viram milagres. Quando receberam os 10 mandamentos, Moisés foi lá em cima. E eles dois aqui, com mais dois irmãos, com o pai deles, Arão. E mais 70 homens de experiência, ficaram ali ao pé da montanha. Eles viram a montanha tremendo. Eles viram a montanha fumegando. Eles viram o tio deles descer lá de cima, com os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Eles viram o azulado da glória de Deus. E vocês viram por que eu comecei a ler no 9:23? Porque eles estavam ali juntos quando veio o fogo do céu. O capítulo 9 todo ensina como adorar a Deus. Todo o capítulo 9 ensinava isso, nos moldes do Antigo Testamento. E quando eles estavam concluindo a adoração, concluindo a oferta a Deus, diz aqui que a glória, o brilho de Deus, é como que Deus mesmo estava ali. Eles tinham muita experiência com Deus. A quem muito é dado, muito foi cobrado. Estão vendo esse princípio, essa regra que é do reino de Deus? Pois com esses moços viram. Sabe que no sistema do Antigo Testamento de adoração, o ofertante trazia a Deus, por causa dos seus próprios pecados, trazia a Deus um cordeiro, uma ovelha. E punha a mão na cabeça da ovelha, ali diante do sacerdote, e ele passava como que transferia seus pecados para o animal. Era uma maneira de o indivíduo não morrer, mas em seu lugar está morrendo um cordeiro. Veja a ponte depois para o Novo Testamento. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois o homem arrependido, a mulher arrependida, cometeu algum erro, chegava no templo ou lá no tabernáculo também e fazia isso. O sacerdote, junto com o crente, colocavam numa grande grelha, com fogo debaixo, colocavam o animal ali. E o animal era o chamado sacrifício de holocausto. Era todo ele, o animal era todo queimado. Não sobrava nada. Quer dizer, foi transferido sujeira, agora espiritual, maldades. Isso aqui é simbolicamente, mas é o que saiu do indivíduo e foi para o animal. Aquilo tem que ser completamente queimado. Pois esses moços viram quem acendeu o fogo do altar. Que era o fogo do altar do sacrifício. Quem acendeu o fogo? Veja aí no verso 23, 24. E eis que saindo fogo de onde? De diante de Deus, consumiu o sacrifício. Deus amou tudo aquilo, Deus gostou de tudo aquilo. Meu povo está certamente, de maneira correta, adorando. E Deus acendeu o fogo do altar. Significa, para continuar ministrando, tem que buscar fogo no altar. Buscar fogo, ali naquele fogo, vamos chamar aquele fogo de Deus. Segundo as normas estabelecidas por Deus. E quando o povo todo viu aquilo, o pessoal se prostrou, se submeteu a Deus, ali no final do 24. Mas tem dois moços que não fizeram isso. Moço. 40, 50, 60 anos. Nadab e Abiú, filhos de Arão, sobrinhos do grande Moisés, eles pegaram e fizeram uma coisa diferente. Pegaram incenso, que era, o incenso era feito de plantas aromáticas, era como um perfume em pó. E o incensário era uma panelinha que se botava brasas dentro e aquele perfume em pó em cima e dava um cheiro agradável. Eles não pegaram o fogo do altar. E só quem podia fazer aquilo ali era o pai deles, o Arão, que era o sacerdote-chefe, o sumo sacerdote. Eles não podiam fazer aquilo naquele momento. Mas eles devem ter dito, meu pai é o pastor aqui. Meu tio Moisés é o superbispo. Então nós podemos fazer a coisa de qualquer jeito. Ninguém vai nos impedir, afinal, o pai e o tio pensavam eles. E nem Deus, nós vamos fazer o ministério, o jeito de tocar agora a ministração pública, ou podemos trazer isso para nós, eu posso ir tocando a minha vida de qualquer maneira. Deus nem vai se importar com isso. Ou eles diriam, como pensa a maioria das pessoas que vão fazer uma transgressão, não vai dar em nada. Mas deu. Vocês lembram esse super acidente que morreu mais de 240 jovens ali em Santa Maria? Quando superlotaram aquele ambiente, eu fui lá olhar na segunda-feira. Eu estava lá no cemitério onde enterraram 80 pessoas, 80 jovens, numa manhã e tarde. É, pois lá não cabia, olha, não cabia 500 pessoas. Dizem alguns tinha de 800 a 1000. Mas sempre botaram, e aí o que se diria, meus irmãos? Não vai dar nada, não vai acontecer um acidente que possa morrer alguém. É, provavelmente centenas de noites não deu nada, porque fizeram muitas vezes aquilo. Mas um dia deu, infelizmente deu. Esses moços, olha aqui, gente, esses moços, esses homens, eles são homens que não erraram por descuido, não erraram, ou assim, ó, por não saber, não erraram ingenuamente, eles erraram intencionalmente, dizendo, não, nós podemos avançar o sinal. Quantas pessoas, inclusive cristãs, na vida, eles vão indo, e quando a gente vai perdendo o temor, acontece outra coisa conosco. Nós ficamos corajosos para o mal. Pensa no que eu estou te dizendo. Quando a gente perde o temor a Deus, esse respeito profundo a Deus, nós começamos a ficar corajosos para o mal. Pensou no que eu disse? Certo ou errado? Certo, a gente vai fazendo erro, mas a gente vai, ó, perdendo algo precioso, porque o temor protege a gente. O respeito protege, porque cada vez mais, no momento, o país aí está numa certa anarquia, pelo menos em alguns grupos sociais. Por quê? Porque não dá em nada, meus irmãos. Se queima carro de polícia, né? Se queima carro de agências de comunicação, se faz isso, faz assim, se quebra vidro, se faz qualquer negócio. Antes de ontem, um coronel foi espancado, né, no São Paulo. E parece assim, ó, na cabeça do cara que chega a fazer isso, não vai dar nada. Se não der nada, logo tudo isso, nosso país vai ficar insustentável. Escute, não precisa, não é pastor, está dizendo, até a autoridade está dizendo. Mas a gente sabe, quando a autoridade não é mais respeitada, o pecado, a transgressão avança. Esses homens, eles tinham sido, Nadab e Abiú, separados para o ministério. Eles tinham vocação para trabalhar naquela obra? Tinham. Eles provavelmente fizeram muitas coisas pela obra de Deus, e eles eram homens que, podíamos dizer assim, eram experientes e maduros. Mas eles entraram num caminho que ele não é assim, ó, ele não é visível instantaneamente. Quando a gente está perdendo o temor, muitas vezes a gente não enxerga de imediato. Porque aquilo é passo a passo. Uma criança que não teme pai e mãe, Quando ela tem 2 anos, ela dá um tapa na cara do pai e da mãe, e de repente o pai e a mãe nem sabem. Ah, que bonitinho, deu um tapa na mãe. Aos 15 anos dá uma facada, dá um tiro. Porque lá no início devia ter se instalado, vamos chamar, um programa do temor, do respeito. Porque a gente nasce, se fosse um computador, nós já nascemos com os programas ruins instalados. A gente já nasce com uma inclinação natural para o erro. Então cabe a pai e mãe instalar o temor. Se fazendo respeitar. Mesma coisa, as autoridades civis, elas estão ali para proteger o todo. Não para proteger um grupinho de bandido. Vocês concordam comigo ou não, irmãos? Né? Mas parece que hoje o todo está exposto e o grupinho de anarquista está bem protegido. Virou tudo. Alguém diria, esse mundo está de pata para o ar. Sempre teve, mas agora parece que está mais. Mas vejam de novo, meus irmãos. Esses moços foram lá e pegaram um fogo qualquer. E queriam trazer algo de fora, algo que não era de Deus, para dentro das coisas de Deus. Eles abusaram da posição que tinham. A dignidade da função deles, eles eram sacerdotes. Isso não isentava eles de serem homens humildes. Mas eles ficaram, no meu entender, orgulhosos. Todo mundo, o tio e o pai, estavam ali ministrando. Eles podiam estar também adorando como todo o povo. Mas eles talvez disseram, não, o povo simples está adorando. Nós vamos pegar nossos incensários e vamos pegar um incenso comum, porque tinha um incenso consagrado para isso aqui. Vamos pegar um fogo qualquer e vamos sair, porque eles ficavam assim aí balançando aquela panelinha que fazia fumaça se espalhar. Mas Deus não aceita isso, irmãos. Deus não aceita. A pior coisa, no meu entender, não é quando uma pessoa, eu não gosto da igreja, eu não gosto da Bíblia, eu não gosto de Deus. Ok, ela tem liberdade para isso. Mas a pior coisa é quando a pessoa diz, eu gosto de Deus, eu gosto da Bíblia. E ela vive, é uma mistura do santo com o profano. É uma mistura. Todos nós condenamos quando há poucos meses atrás deu aquela mistura de produtos irregulares no leite. Estão lembrados? Crime, isso é crime. Não sei se já deu alguma coisa, acho que ainda não deu nada, em termos de justiça. Isso, o pior, se alguém vendesse água em caixinha, nós compraríamos, não compraríamos? Porque tem água em litros. Mas agora alguém vende água, misturado com outras coisas. Esse é o problema. Alguém de repente diz, a vida cristã é assim. Mas você tem uma mistura de cristianismo com paganismo, com mundanismo, com outras religiões. A mistura é a pior coisa. Concorda comigo? E esses moços agora estavam misturando o santo com as coisas profanas. Eles estavam no fundo dizendo, o fogo que é de Deus, lá o altar de Deus, com qualquer outro foguinho que a gente pega por aí, isso é tudo igual. Não é. Eles avançaram o sinal, quebraram as regras. Também o ministério deles tinha demarcação. Deus colocou onde eles deviam ir. Mas eles resolveram no seu coração, sem respeito a Deus, avançarem. E aí não interessa se tu é membro da igreja, se tu é um membro com mais responsabilidades ou menos responsabilidades, se tu é pastor, se tu é sumo sacerdote, Deus não está nem aí, porque Deus não faz acepção de pessoa. Você avançou o sinal, haverá o juízo de Deus. Haverá ou não haverá, irmãos? Sim, é o que nós estamos vendo aqui nesse lugar. Eu anotei aqui para mim alguns sinais quando a gente está com falta de temor. Vamos ver se vamos fazer um teste de temor? Olha aqui, ó. se eu pego e me precipito, não consulto a Deus, só consulto a mim mesmo. Isso é falta de temor a Deus. Segundo sinal que eu coloquei aqui. Se eu também sei que tenho que fazer algo certo e fico, como dizem, empurrando de barriga, protelando. Se eu me precipito sem consultar a Deus, é falta de temor. Mas se eu sei do que Deus quer e não faço, e fico empurrando, empurrando, não é falta de temor? Por que que a gente fica empurrando as coisas? Porque a gente pensa assim, ah, Deus é bom, não dá nada. É por isso, porque se a gente entendesse que Deus também é juiz, ah, nós íamos tratar a situação nossa diferente, íamos consertar o que tem que consertar logo. Outra coisa, quando eu afronto Deus, talvez ninguém de nós aqui vai dizer, Deus, eu não gosto de ti, Deus, eu te odeio. Não, eu acho que nós aqui, no geral, temos um respeito bom para com Deus. Talvez o nosso problema anterior seja o ficar empurrando de barriga. Esse talvez nós sofremos mais com isso. Ou quando Deus diz algo, e a gente se faz de morto. Entenderam o que eu estou falando, irmãos? Às vezes em casa, tu diz um negócio para o teu filho, para a tua filha. E eles estão ali na televisão, no computador. Parece que eles não ouviram, mas eles ouviram. Você sabia? Eles ouviram. E eles se fazem de morto, como dizem, para ganhar sapato novo. Na verdade é para não fazer o que nós estamos pedindo. Então, de repente, Deus faz algo, diz algo na Bíblia e a gente, ah, Deus, eu vou me fazer de conta que eu não ouvi isso da tua parte. Entendem, irmãos? Isso é uma falta de temor a Deus, que a falta de temor sempre vai se manifestar na maneira como nós resolvemos as coisas e vimos Deus. Se nós temos uma consciência errada a respeito de Deus, nós vamos arrumar problemas para nós. Quer ver, quinta-feira eu falei aqui de 1 Pedro, que Pedro chama lá num versículo que é Deus e Pai, e depois fala que Deus é juiz, no mesmo versículo. Se você imagina que Deus é só um pai, ah, um pai bonachão, oh, o pai vale tudo, o pai só dá chocolate, chocolate, chocolate. E o pai nunca dá vara. Então tu vai criar um filho torto. Claro, o outro extremo, um pai que só disciplina, disciplina, disciplina, disciplina, cria um filho torto também. Como diz um velho pastor amigo nosso, chocolate e vara, chocolate e vara, cria retinho. Cria retinho. É isso aí, né? Vocês estão vendo, irmãos, esses moços aqui, eu não sei a criação deles, a Bíblia não diz, mas uma coisa, esses homens vinham andando perto de Deus e de repente eles começaram a entortar. Será que é pelo posto que eles ganharam? Quem sabe? Enquanto eles não tinham um cargo, eles estavam ali servindo a Deus, mas no momento que se tornaram oficialmente sacerdotes, com roupas sacerdotais que eram lindíssimas. Diz na Bíblia que chamaram especialistas, artistas, para fazer as roupas do sacerdote. Porque representava, a roupa deles representava a beleza de Deus. Será que eles vestiram aquela roupa e se acharam? Parece. Você viu uma coisa? Enterraram com roupa e tudo, né? Os parentes deles vieram e pegaram, eles levaram para fora do acampamento, não foram nem enterrados no acampamento. Enterra até as roupas dessa gente. E o que, que Deus disse para o Arão, pai dos homens? Tu não vai no enterro. Que negócio, hein? Não vai no enterro. E você viu mais? Verso 6. Não desgrenhareis os cabelos. Isso era um sinal de luto. Quando a gente estava em luto, eles botavam até pó na cabeça, outros sentavam na cinza. E nem rasgueis as vossas vestes. Isso era um sinal de luto profundo, de dor. Rasgar a veste de dor. E Deus disse, através do tio Moisés, né? Para o irmão do Arão, não vamos no enterro. Não mostra sinal de luto. Porque essa atitude desses homens foi reprovada por Deus e eles estão fora do povo de Deus. Alguém de nós podia dizer, mas Deus é muito duro. Não. Deus seria duro se fosse injusto. Mas Deus é justo. Esses moços viram o mar se abrir. Não viram? Esses homens viram uma glória de Deus, diz ali, em tom de safira. Eles viram a montanha fumegando com a presença de Deus. Eles viram Deus acender o fogo do altar. Esses homens estavam caminhando aqui na terra, quase como no céu. E um dia ficaram loucos. Estou chamando louco agora, fazendo loucura. Simplesmente foram contra o padrão que Deus havia ensinado. Tu já viu alguém que às vezes é um excelente membro de igreja? Dá um cargo, estragou o homem. Estragou a mulher. Dá um título, agora, pastor. O cara diz, agora eu sou pastor, agora vocês vão ver o que é bom para tosse. Agora vocês vão piar fininho, porque eu estou no comando desse negócio aqui. Assim, mais ou menos, agora vai. Estragou o homem. Estragou a mulher. Vocês já viram empresas, aí tem uma secretária excelente. Mas bota ela de chefe do escritório todo, não tem mais 20 secretárias. Muitos casos, estragou a secretária. Já ouviram falar disso? Pessoa não pode ganhar poder. Tem gente que não pode. E se essa pessoa está usando mal a autoridade que lhe foi dada, Deus vai tirar. Seja cristão, seja não cristão, Deus vai tirar. Esses moços, Deus tirou do ministério da maneira mais radical possível. Sabe por quê? Porque se eles continuassem ministrando com desdém, com desprezo à santidade de Deus e ao que eles representavam, o que todo o povo ia deduzir? Ah, esse negócio de adorar a Deus é anarquia mesmo. Vai de qualquer jeito. Não é? Vai de qualquer jeito. Quando a gente está cantando os hinos aqui na igreja, você pensa como é que está o teu coração naquele momento? Está pensando no almoço que tem que fazer depois? Isso é pecado, viu? Está pensando num passeio que vai fazer à tarde? Isso é pecado. Porque daí você está só de corpo presente. E Deus não está interessado em corpo presente, Deus está interessado no nosso coração. Quando você comete um erro, você ainda tem medo que Deus possa reagir contrário a isso? Ou você errou, não deu nada, vamos continuar, eu acho que até Deus nem é tão contra mim. Não, Deus não é contra ti, ele é contra o nosso erro. Esses homens aqui de repente pensaram, ah, nós somos agora grandes aqui no reino de Deus, e nós podemos avançar o sinal, afinal já fizemos tanta coisa por Deus, que dá para pegar um foguinho qualquer e lá ministrar. Não dá. Uma pessoa vem num culto e ela está ali conversando, ou está no celular, ou ela está aí. Isso é desprezo, isso é falta de temor a Deus. Afinal, nós estamos diante de Deus. Se estivesse aqui na frente, vamos pegar uma figura muito importante aí do meio, seja brasileiro ou até mundial. Estou pensando numa figura, não está fácil achar uma figura de tremendo respeito. Mas digamos que estivesse aqui presidente dos Estados Unidos, chamado assim, o homem mais importante do mundo. Você viria aqui, ah, eu quero ver esse homem. Quem sabe chegar perto dele. Você viria com uma certa expectativa e eu acho com um certo temor. Mas podia estar qualquer outra pessoa aqui. E às vezes a pessoa diz, ah, vamos lá no culto. Sempre o pastor Paulo, né? Que graça tem. Todos os cultos, de vez em quando é um outro, mas você não veio me ouvir, você no fundo, você não ouviu o que Deus está falando para abençoar a sua vida. Quantas vezes eu já falei aqui, a boca é minha, mas a palavra é de Deus, não é? Quantas vezes eu já falei aqui e continuo falando? Uma pessoa, ela quer ver uma coisa, se roubar de alguém aqui na sociedade, tem leis que vão punir. Mas às vezes a pessoa rouba de Deus e não sente nada no seu coração. não sente mal nenhum, a sua consciência já tá esmagada ou está queimada. Eu falo de dinheiro, porque é um negócio... Ah, pastor, dinheiro não é importante. É muito importante dinheiro. Se não é importante, me passa o que tu tens para mim. É ou não é? Dinheiro é tão importante que as pessoas chegam até na igreja roubar de Deus para ficar para si. Você sabe que o dízimo é do Senhor. Porque quem é dizimista, além de obediente, vai ser tremendamente abençoado. Mas se na sociedade a gente rouba, isso vai haver problemas para nós na sociedade. Vamos cair lá no juiz. Mas a pessoa, de repente, aqui, da obra de Deus eu posso tirar, eu posso ficar para mim o que é de Deus, e a gente pensa, isso não dá em nada. Dá sim. Dá. Aí estraga um carro, vem uma doença, vem aquilo. Você pode notar. Aquilo que é de Deus nunca ficará na tua mão. Você pode reter, mas não vai ficar contigo. Escreve isso. Quer testar Deus? Teste Deus. Esse é o único assunto que Deus disse, me põe uma prova. Único assunto. Nenhum outro assunto da Bíblia para a gente provar Deus. Esse Deus diz, prove. Deus não tem medo de ser, nesse caso, testado. Esses moços, eles perderam o temor e o juízo começou no dia da inauguração do tabernáculo. Alguém diria, pô, Deus não podia deixar para fazer isso amanhã? Estragou a festa, Deus estragou a festa. Alguém podia pensar. Deus não está interessado em festa naquele sentido onde ele não é honrado. Porque se ele não faz isso, o povo ia entrar num destemor. Iam levar coisa de qualquer jeito. E a obra de Deus teria sido afundada por causa de dois sacerdotes. Você já viu alguma pessoa afundar na vida cristã? Já deve ter visto. Porque faltava temor. Tem gente que começou muito bem, e esse é o caso desses dois aqui também, e acabaram muito mal. Tem gente que realmente ama a Deus e teme a Deus, mas ao longo, de repente, agora eu já estou ficando mais maduro, agora eu já não preciso amar a Deus daquela maneira quando eu amava anos atrás, que eu tinha um fogo por Deus, uma paixão. Não, meus irmãos. Lá no Apocalipse, uma das sete igrejas do Apocalipse ouviu uma palavra contrária de Deus que dizia: tenho, porém, contra ti que perdestes o teu primeiro amor. Nós precisamos disso, irmãos. Martim Lutero, quem aqui estudou o Catecismo de Martim Lutero? Faz um sinalzinho aqui para mim. Eu estudei, escrito 500 anos atrás. E ele explicava os 10 mandamentos. E lá onde dizia, por exemplo, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outro Deus diante de mim. Primeiro mandamento. Aí vinha a explicação. E todos os 10 mandamentos ele começava da mesma maneira, dizendo assim, ó, na explicação. Devemos temer e amar a Deus. O temor e o amor seguem sempre juntos. Sempre juntos. Esses moços aqui perderam o temor. Por isso ficaram corajosos para transgredir. Resultado, foram fuzilados por Deus. Diz que vem um fogo de Deus. Tem uma palavra de Deus que diz que Deus é fogo consumidor. Sabe por que Deus torrou eles com fogo? Porque tinha que purificar aquela profanação, aquele desrespeito foi purificado na hora. Talvez se fosse um membro lá de Israel, lá um irmãozinho simplesinho, lá da ponta, Deus pode ser que não tivesse fuzilado. Mas esses aqui eram líderes em Israel, que tinham tido tremendas experiências com Deus. Se você nesse momento está dizendo, pastor, estou começando a ficar com medo, eu vou dizer, que bom. Que bom. se nesse final da pregação tu me dissesse, pastor, se tu falou isso aí não é nada. Então, vou dizer, tu está pertinho de ser fuzilado. Tu está pertinho. Tem mais duas situações de filhos de pastor na Bíblia que foram fuzilados. Eu estou chamando aqui filho de pastor nesse caso, tá? Eram sacerdotes, só estou atualizando a linguagem. Os filhos de Eli foram mortos. Os filhos do grande Samuel se tornaram juízes, eram ótimos homens, mas depois começaram a vender o juízo, vender sentenças. Foi um escândalo. Não é porque tu te criou desde criancinha na casa de Deus. Ah, comigo, meu pai era cristão, meu avô era cristão, e eu já sou cristão automático. Não. Não. Meu pai é o principal, fulano aqui, ali. Esquece isso, é você e Deus. É você e Deus. Eu acho que tem gente aí na sociedade, meu pai é isso, meu pai aqui não tem? Principalmente filho de autoridades. Eles transgridem leis de trânsito ou outras leis quaisquer e vai ser abordado, meu pai é isso. Ou vai até a delegacia, meu pai, e meu irmão, tomara que pegue uma cadeia bem grande quem faz isso. Falta temor. Eu queria que hoje nós crescêssemos mais no temor. Mais no temor. Às vezes eu sei de situações que o pessoal frita pastor, entenderam? Fazem espetinho de pastor, uma festinha lá, queimam o pastor, queimam a igreja. Vai fazendo, e tomara caia um raio de Deus na tua cabeça. Ô pastor, o que é isso? Você está se expondo, você está se expondo a destruir a obra de Deus, a igreja de Deus. Não estou falando que se porventura nós temos algum erro, isso não deva ser corrigido. Deva, no lugar correto. Festinha de churrasco, irmãos, aproveite só a festa. É ou não é? Não deixe outros assuntos nem estragar vocês. Eu não estou falando em favor de mim. Eu estou falando em favor de todos nós. É ou não é? Graças a Deus, a gente, em geral, está muito bem no ministério. Não é isso. Mas eu mantenho o temor. Eu tenho essa palavra aqui pronta já há dias. Ontem à tarde fui melhorar ela. Hoje de manhã eu levantei e fui melhorar ela. Porque eu tenho temor a Deus. Eu jamais chegaria aqui, ó. Meus irmãos, hoje é aqui. Vamos ver o que o Espírito Santo está dando. Isso é pecado. Isso é pecado. Um pastor preguiçoso chegar e usar o Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, hoje é aqui. Tem a parte que cabe a nós, não tem? E a parte que cabe a Deus aqui na hora também? Sim. Você está ouvindo a palavra? Aproveite cada palavra. Isso vai fazer bom. Vai ser bom para você, vai ser bom para mim, vai ser bom para a igreja de Deus, vai ser bom para todos nós. Agora eu vou dar o título da pregação. No final. Quando desaparece o temor, surge o juízo. Se você guardar só essa frase, você já segurou tudo. Vamos lá? Quando desaparece o temor, surge o juízo. Quer dizer para o teu irmãozinho do teu lado? O título da pregação? Quando desaparece o temor, surge o juízo. Então, vamos conservar o temor? Aí o juízo não vem. Amém, irmãos? Amém. Amém. A Bíblia é bem, bem firme contra os sacerdotes quando eles pecam. Porque eles representam Deus, não é? O pessoal do louvor, a mesma coisa, são os levitas. Eles cuidam da adoração. Muito temor, levitas, muito temor a Deus. Porque às vezes um moço desses aí toca bem, canta bem, E chega, isso aqui deixa para mim, pessoal, eu faço no automático. Né? Eu toco esses instrumentos aqui, ó, até podia ser cego, tocava tranquilo. Mas quando a gente vai ali para trás do instrumento, aqui dentro tem que estar cheio de temor a Deus. Quando vem para trás de um púlpito desse, meus irmãos, se eu ensinar vocês errado, Deus vai me fuzilar. Se eu ensinar, agora que é claro, tem que dizer, conscientemente errado. Que tem gente que às vezes ensina errado porque não tem o conhecimento. Aí Deus também trata diferente isso. Mas se eu for manipulador, enganador, e estragar a alma de vocês, e arrancar o dinheiro de vocês, e usar eu esse dinheiro para mim, bom, coisa que está por aí. Um tempo atrás, um pastor pilantra tirou dinheiro de dois irmãos aqui da igreja. E eu disse, esse homem vai afundar. Já está afundando. E tomara que afunde rápido para parar de enganar pessoas. Entenderam? Essas pessoas, quanto mais tempo ficam no meio evangélico, pior. Tomara que afunde rápido. Quando alguém faz isso com outros, esse alguém está desonrando Deus, não está? Porque eles deveriam representar Deus. Esses dois moços deviam representar Deus. Estavam desonrando Deus. Então Deus diz, eu não preciso mais de vocês. Quando eu estou falando aqui para vocês, vocês acham que eu não estou aqui por dentro tremendo? Eu estou, não sei vocês. Aqui por dentro tem um temor a Deus. Até sinto fisicamente aqui, ó, uma coisa aqui dentro. Quando eu vou fazer uma coisa aqui na casa de Deus, que às vezes eu não tenho certeza absoluta. Que tem coisa que a gente vai ter que andar por princípios. Às vezes não tem regras todas para resolver todos os casos das pessoas. Aqui dentro eu tenho temor de ofender meu Deus, de escandalizar a obra de Deus, de atrapalhar a vida de uma pessoa. Eu tenho temor a Deus. Pastor, tu já é pastora há mais de 25 anos e já é crente há mais de 33 anos e tu ainda tem temor. O dia que eu não tiver mais temor a Deus, eu morri. Morri para o ministério. Entenderam, meus irmãos? Se isso se perder, acabou. Se isso se perder diante de você, acabou. Você então lá no seu serviço, se você não tem mais temor a Deus, você vai mentir, você vai roubar, você vai fazer qualquer coisa. Porque afinal não dá em nada. O temor, o que, que disse o rei Salomão? É o começo da sabedoria, é o princípio da sabedoria. Se perdeu o temor, acabou a tua vida cristã. Acabou. Entenderam, irmãos? Cuide. Que você tenha mais respeito pelo Senhor. Quando vai ler a sua Bíblia, tenha um tempo precioso com Deus. Desliga tudo, desliga celular. Quando você vai orar em casa, desliga outros sons ou coisa que venha te atrapalhar, desliga. Vende alguém te liga, você estava orando e lendo a Bíblia em casa, o que está fazendo? Não estou fazendo nada. Nada. A coisa mais importante que está fazendo na tua vida, falando com o fundador desse mundo, e está fazendo nada. Se você estivesse conversando com uma pessoa muito amiga sua, que você dá um grande valor a ela, e alguém te ligasse, agora não posso, estou com um grande amigo aqui. Não é? E quando nós estamos com Deus, de repente não fazendo nada. Quantas vezes eu vou me recolher em casa, eu digo para minha esposa ou para meus filhos, se ligarem, dizem que eu estou ocupado. Teu pai está em casa? Tá, mas ele não pode atender agora. Porque senão, meus irmãos, toda hora toca telefone. Vocês sabem, vocês têm as suas ocupações também. Então nós temos que nos resguardar e nos guardar num momento só com Deus, senão você não consegue. Eu vou chamar isso tudo de temor a Deus. Temor a Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos. Feche os seus olhos. Eu não quero fazer uma longa oração. Eu só quero pedir a Deus que aumente o nosso temor. Você quer pedir isso para Deus? Aumenta meu temor, Senhor. Aumenta meu temor, Senhor. Dos meus irmãos aqui, das minhas irmãs. O respeito por Ti, pela Tua igreja, pela Tua palavra. Aumenta o nosso temor, Senhor. Nós vimos que o Senhor foi firme com aqueles homens que perderam o temor. Eles quebraram as regras conscientemente. Aumenta o temor desses moços, dessas moças que tocam aqui na igreja os instrumentos e cantam. Aumenta o temor da direção da igreja toda, Senhor. E tem sido homens de respeito, mulheres de respeito. Mas eu te peço, leva-nos para níveis mais altos ainda. Aumenta o temor de todos os membros da nossa igreja, Senhor. Desde os irmãos que cuidam dos automóveis lá fora. Aumenta o temor dos pastores, Deus, aqui da igreja. Dos maridos, das esposas. Aumenta o temor dos filhos, Senhor, pelos pais. Faz isso, Deus. Para que nós não venhamos a cair em desgraça. O destemor a Ti vai levar obrigatoriamente a um juízo, a uma condenação. Aumenta o nosso temor, Senhor. E onde falhamos? E aí? Com certeza todos nós, mais, outros menos. De repente estamos empurrando algo de barriga. Estamos nos fazendo de morto. Nos perdoa, Senhor. Você quer pedir um perdão sobre um assunto desse contigo e Deus? Que você sabe que tem que fazer e não faz. Pede o perdão, mas ao mesmo tempo pede forças para agora então sair e realizar o que tem que ser realizado. No nome de Jesus, Pai. Livra-nos de usar fogo estranho, trazer para dentro da Tua obra, para dentro da Tua igreja, para dentro de nós mesmos. Aquilo que o Senhor não acendeu, eu não quero. Aquilo que o Senhor não pôs na tua mão, eu não quero. Você pode dizer isso para Deus? Aquilo que é influência mundana, eu não quero. Isso é fogo estranho. Pior coisa é essa mistura do santo e o profano. É pior que o profano 100%. É pior é a mistura. Porque parece ser verdadeira, Senhor, mas é falso. Continua no nosso meio, Senhor. Tem misericórdia de nós. Mas nós queremos ser homens, mulheres, que temam o Senhor. O início da sabedoria, o princípio, é temer ao Senhor. E podemos dizer os homens e mulheres sábios, no meio da vida, continuam temendo o Senhor. E no topo da vida, continuam temendo o Senhor. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Você está com um temorzinho no seu coração, ou um temorzão? Que bom. Que bom. Deus não quer te matar. Mas Ele não vai tolerar a profanação. Ele quer que a gente reverta o quadro. Imediatamente. Quando desaparece o temor, surge o juízo. Guarda isso no teu coração.